Márcio CTs Produções ao vivo. É DJ Bidu aqui no Comando da Fera. Agora pra cima, minha fera. E beleza, bom demais. Estamos aqui no Casarão VIP, Benfica, Mundini. É a fera das marcantes que voltou. Pra você que gosta do que é bom, lá vem a primeira comida aí, ó. 1, 2, 3, já foi. Vamos lá, Bidu. Já estamos na área, meu irmão. Aqui. Qual é o som, hein? Aqui é Ouro Negro. O som das marcantes. É ao vivo pra você dançar agarradinho. Agora. Já! Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. DJ Bidu. Como eu te amei. When you said eu sou, eu vou. Junto com Ciclone, eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai. Ouro Negro. Meu parceiro Dedê e a primeira dama Carol curtindo com a gente, nosso motora Dedê taxista. Agora é o motora da galera da fera, meu irmão. Pode crer. Meu parceiro Raul, a primeira dama também curtindo. O homem das fronteiras. Aqui. Tá na área, hein, Raul? Fala, Ziel. Aquele abraço, você, Ziel. Toda sua família curtindo Ouro Negro. Sou dele da valor. Ouro Negro. Minha galera de Santa Bárbara também curtindo aí. Volta do Ouro Negro, do Bidu. Sangue bom, gente boa, meu irmão. Essa galera eu tiro o chapéu. Bora curtir que a fera das marcantes agora. Valendo! São das marcantes. Ouro Negro, o show que o Pará consagrou. Meu parceiro Miltinho do Comércio. Galera da Dondoca aí, ó. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida. Me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me esqueço. Os teus carinhos, eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. Daquele jeito, o jeito que você me toca. É ao vivo, meu irmão. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Vamos lá, Bidu! Chatanasa de volta, meu irmão. Doido, fala pedigo, garoto! Vou te ver! Doido, agora tá na fera, né, Vitinho? Aqui. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. DJ Bidu, jogando e mixando, só na batida. Vamos que vamos, Ouro Negro! Negro, o som das marcantes. Ouro Negro, um novo e tecnológico show para os domadores da fera. Ouro Negro! Você me encantou, meu amor. Nada só agarradinho, vai. O seu sorriso lindo me conquistou. E o quê? Quando eu te vi dançar, me apaixonei. Seu jeito meigo me atrai, só quero você. Com o DJ Beto a tocar os grandes sucessos. Ouro Negro. Fazendo você dançar e delirar. Tocando nossos corações com suas mixagens. Chaça no Wiki. É o DJ Beto. DJ Bidu. É o DJ Beto. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Mais uma, assim, vai! DJ Bidu! DJ Bidu, a moral do Pará! DJ Bidu, tocando o que você gosta de ouvir. Matar o coração, né? Sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. Viaja aí, garoto! Esse amor. Vira a galera de Santa Bárbara, tá dando valor, hein? Valeu! Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro. De volta pra você que gosta do que é bom. Você que tava com saudade do gatão. Agora 100% marcante, hein, gente? Vem, curte. Tecno Tribal, a marca do sucesso. Oi. Bora deixar rolar o som. Vai. É Ouro Negro. Dá-lhe a gemidinha, minha filha, dá-lhe. Geme, geme. Lúcio CDs. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. batida. Aqui é Ouro Negro. Agora pra você, Ouro Negro é a fera mais temida das aparelhagens. Ouro Negro! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Fala então, diz aí! Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Você encontrou? Acho que encontrei um novo amor. Aqui. Você estragou com meu sentimento. Com os nossos sonhos todos a ver. Agora arrependido. Esse Ouro Negro é uma história, hein? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora fala, pedigo! Esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história e a fera que chegou, marcante pra você. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Vem! Neguinho, dá um chega aqui na retaguarda, Neguinho. Ouro Negro, vem junto viver essa nova emoção. É assim que a gente detona. Lúcio Cedeiros. Servidu já detonando muita marcante pra você. Aí, ó. Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, o show que o Pará consagrou. Pode vir, curtir e dançar. Eu quero você, vem junto a mim, sinto seu cheiro em todo. Agora. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você, espero um dia te rever, os lindos momentos, eu e você. Meus sonhos vai estar meu grande amor. Era o marcante que vocês queriam, né? Era isso que vocês queriam! Banda, alta, então toma! Consagrada, DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. Uhul! Quando vi você chegar, chegou no Ouro Negro pra você. Aqui é Ouro Negro. Você pra mim, não adianta mais. faz me enganar. E a brincadeira, hein? A brincadeira vai parar aqui. O que, que você quer? Fala aí! Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. DJ Bidu! Bidinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Bidu, Bidu. E com o balsam tocando fundo forte no meu coração. Vem que vem! O que vou fazer sem ter você comigo? Toca, toca, ouro negro. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Vai, toca, toca. Uma viajada nas marcantes. Tomar aquela gelada na banha. Tá aí, ó. Ouro Negro. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. Nascer tão longe de você. Não aguento mais. Juro, não vou suportar. O som das marcas. Te envolver, conquistar seu coração. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. Tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Vem curtir, vem pra cá, vem dançar. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Aí, DJ Bidu! Detona as marcantes que a galera quer dançar! Arrepia! Negro! Casarão vive! Pra você dar uma viajada legal. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Banda Fruto Sensual. É assim! Se pensas que me enganas negando essa paixão, te entregas facilmente se me olhas sem razão. Deixas conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor. DJ Bidu. De um som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa. Fala, meu parceiro Zé, só na manhã. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vai entregar-me de corpo, alma e coração. E a galera vai viajando nas marcas. O som. DJ Bidu. E com DJ Betinho a grande revelação de Ouro Negro. Comando o sedutor que contagia hoje o som. Ouro Negro. Ouro Negro. É impossível não dançar ao som das marcantes. Só sou agora. Ouro Negro. Between the seven bulls and their bells, prehistoric garbage truck and the city to themselves. Echoes and roars of dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the Texans, most of the whore, I'm only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. O som das marcantes. Well, my door was standing open. Security was laid back and left. Aqui. It was only my heart that got it broken. I must have had a fast key. Ouro Negro. You played robbery with a slip, and I played the blues. Ouro Negro. Down a lover's lane. And you never did have the end, cause his keys are 12 keys hanging off of my chain. Um abraço, meu parceiro Miltinho. Galera do comércio, o homem que divulga aí toda a galera do comércio, os CDs do Ouro Negro. Um abraço, Bidu e Lúcio CDs. Aqui é a história. Aqui. Ouro Negro. Vem! E o quê? Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. E a galera vai viajando nas marcantes. E o Bido vai detonando assim, ó. Eu tenho você para me amar. Meu amor. O cheiro só da picape. Peguei de fora. Dizem que não pode deixar. Essa picape toca em mim, com desentapor. Meu amor, o cheiro só da picape. Dizem que não pode deixar ali. Essa picape toca em mim, com desentapor. Banda Os Brothers, a maior referência em melody. A autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Ouro Negro. A fera das marcantes. Ouro Negro. Agora. Pra aumentar ainda mais a sua emoção. Que tal assim, ó? Banda 007. Ouro Negro! Abre o jogo. Acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Ouro Negro. Do meu lado fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E a galera vai invadindo o Casarão VIP. E a gente vai começando daquele jeito. Banda 007. Já vai dançando agarradinho. Ouro Negro pra você. Abre o jogo. Acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei. Família de galãs, no apoio do Bidu sempre. Sempre machucou. Noite do meu lado fico aqui imaginando. Galera de Santa Bárbara, mas aquele abraço vocês. Nessa farsa de amor. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você.

devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Ouro Negro. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. E quando perceberá que o seu tempo vai chegar? Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram um coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois é muito bacana ver a galera curtir, dançar e relembrar. Só que deu sede, ó. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher. E o DJ Bidu vai deixando rolar o som, meu irmão. Estamos gravando ao vivo em nome de Lúcio CDs. Galera do comércio, fala, Biltinho! Compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Ouro Negro! Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. E refiz desse pecador. Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e refiz desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Vem curtir! Vem dançar! Liga Mega Pop Show! Gelada Transportense. Você curte aqui no Casarão VIP, ó. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta. Vamos lá, Bidu. Dá vontade de ir. DJ Bidu, botando todo mundo pra dançar. E agora? Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar. Daqui a pouquinho tem Brás, Joãozinho, é, rapaz! Nossa vida, Dede! Olha o costume de paz! Cargavilha, Brás, Landa Show! Brevemente, Joãozinho vem! Tá preparando o gatilho! Fico doido, fico louco! Esse é um tiro certo, meu irmão! Eu não consigo te esquecer! Não pode esquecer, as origens! O convite foi feito, né? Sem você! Eu quero que entenda. Não esquece de gastado. Que nada é maior que meu amor. Ouro Negro. Nem as estrelas, nem o infinito. Meu irmão, pelo amor de Deus, pode atingir. Eu quero que entenda. Porque aqui a Dudu, a Rocha vai dançando agarradinho e o Pino vai detonando. Assim, assim, ó. Agora. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Morre de amor por mim. Ouro Negro pra vocês. Aqui, agora. Agora. Depois de ter chorado rios, de tanto ter sofrido. Agora, por fim, vai saber que um dia eu vivi. Aqui é Lúcio Cedês. As flores que você mandou, não pense que Ouro Negro me perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Valendo! Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Traz em seu comando o poder e a força da fera. É marcante que vocês queriam, né? Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E o Bido vai aquecendo tudo! Bora, valendo! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E o quê? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Ouro Negro. A menina da janela fica sempre a me Ouro olhar. Negro. O som das marcantes. Falar com ela, eu preciso me entregar. E o amor? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, bota todinho pra ela. E a galera vai invadindo o Castelão VIP. E o Miro vai detonando assim, ó. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. Toma! É pra endoidar da feira! O som das marcantes. Quando ela chega no salão, bota a galera pra dançar. Fica animando a multidão. Ouro Negro. A dançada do Pará. Toca merengue, carimbó, cumbia, pagode, toca axé, zucchimelo. A cafeirana toca brega, com muito amor e muita fé. É a banda cafeirana tocando o brega pop. Tocando o brega. Ouro Negro. Você balança aí. Você balança aí. Aqui a gente sacode. Aqui a gente sacode. Com a banda cafeirana. É a banda cafeirana tocando o brega pop. Tocando o brega pop. Você balança aí. Você balança aí. Aqui a gente sacode. Aqui a gente sacode. Com a banda cafeirana. DJ Bidu, esse tem responsabilidade no que faz, esse só toca as balas. Bora detonando, assim, ó. Um gatinho eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Vamos lá, Bidu. Ouro Negro. DJ Bidu, na terra do Ali Babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até entrais eu peguei. Foi o Braz! Foi o Braz! Hahahaha a galera vai invadindo com a gente. Ouro Negro já detonando dando desse jeito. É marcante que vocês queriam. Então bora, bora sim. Ouro Negro. Ela chora, chora a noite inteira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe riba do abibe. Ela chora, chora a noite inteira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe riba do abibe. Happy, happy, happy. Happy, happy, ho. Happy, happy, happy. Happy, happy, ho. Habe, happy be haba, happy be haba. Habe, happy be haba, happy be haba. Habe, happy be haba, happy be haba. Habe, happy be haba, happy be haba. Ela chora e grita a noite inteira que tá mole. Ela não sabe sabe o que faz quando tá mole. Ela chora e chora a noite inteira, ela tá mole. Ela não sabe sabe o que faz quando tá mole. Habe, happy, happy, habe, happy, happy, oh. Happy, happy, habe, happy, happy, oh. Happy be haba, happy be haba, haba, happy be haba, happy be haba, haba, happy be haba, happy be haba, habe, happy be haba, happy be haba. Ouro Negro, um novo e tecnológico show para os domadores da fera. Ladies and gentlemen, boys and girls. O som das marcantes. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Ladies and gentlemen, boys and girls. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Chama ele que ele vem. Quem é? Quem é? Quem é? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um top, eu vou morar contigo em Nova York. O parceiro House, a primeira dama curtindo com a gente. O amigo Ciel também. Vira a galera de Santa Bárbara por aqui. A nossa galera do comércio, todos curtindo. Valeu! Nossa, sem buchicho. Tamo junto, meu irmão! E a galera vai dançando. Assim, assim, Ouro Negro, o som das marcantes. Ouro Negro, é impossível não dançar ao som das marcantes. Vamos chegando, detonando assim, ó. Eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Oh, opa! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. De dia, de noite, de tarde. Era de tarde, era de noite, essa menina. O café da manhã. Desgraçada, sem coração. Deixava mais dormir, ficava acima de mim, só queria jerecar. E vai, vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Vai, vem, vai! Ouro Negro. Vamos lá! Ouro Negro é o maior show de marcantes do Pará. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha. Bora, neguinho, chega no pitico aí, ó! Família Tia Tanasa. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só que. Ia jerecar e não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Vai e vem, e vai e vem, e vem e vai, e vai e vem, e vem e vai. Oi, oi, oi. É Ouro Negro, sempre inovando pra você. É o show das marcantes! Hoje vai ter show e eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim e faz delirar. Ouro Negro. Negro é o show. nosso motor na feira. Família Chopitel, estamos de volta, meu irmão. Botou as patroas, viu? Pode crer. E a galera curtindo as marcantes. É a fera que está de volta, marcante 100%. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! A gente prometeu que ia ser 100% marcante. Então tá aí, ó. E vai tocar a força jovem. É o som do Tauá. Do Tauá. É o som. Ouro Negro! Luxuoso Jackson! Luxuoso Jackson! E o Bidu vai detonando muita marcante pra você! Eu vou te levar, você vai curtir o som. Ouro se Negro! Se apaixonar com todas as sensações, vem se ligar. Só pra mim, venha se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Vem comigo, vem! Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Você vai curtir o som, se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançando, vem. Quando a gente viu pra você levar a sério que falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sim, desculpa, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira por aí com a livreira. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai. Essa é a hora de aprender, hein? Vou ensinar. Para um xerirê. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. Dois. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E a galera já vai no clima das marcantes. E o vídeo vai detonando assim. Galera chegando junto, casarão vive. Vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo. É o passinho, o passinho, o passinho. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Sem parar! DJ Bidu, botando todo mundo pra dançar. Olha o Brega Caltrim! Brega também é Caltrim, é Caltrim, é Caltrim. Brega também é Caltrim, é Caltrim, é Caltrim. Brega também é Caltrim, é Caltrim, é Caltrim. Brega também é Caltrim, é Caltrim. É Caltrim. caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vem marqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrim do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Requebrando, vai dançando, requebrando, vai dançando. E dança, sacode, estremece meu ouro negro. Vamos, vamos, vamos, bebê. Aqui é Ouro Negro. O som das marcantes. Ouro Negro. Ouro Negro. O som das marcantes. Pra você. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo. Tua fantasia é meu tesouro. Não te troco por ninguém. Não. Ou no brega com a gatinha. Curtindo o som, tomando a cerveja. O sabor da mais gostosa do Brasil. Isso é que é ser um bom rapaz gostoso. Ele me atende quando eu quero mais. Delicioso. Eu danço brega sem parar. E vem a sede eu quero tomar. Era das marcas.